Começa agora, Arena Tradição. Um programa com os grandes sucessos sertanejos do rodeio tradicional. A apresentação, Palito. Vai começar. Palito, indicado ao troféu Arena de Ouro, entre os melhores locutores. Diploma Orestes de Ávila Barretos com vocês. Palito. Alô, amigos dessa emissora, aqui quem fala é o locutor de rodeios Palito. Vamos começar com mais um programa da boa música sertaneja, Arena Tradição. Tá tudo pronto, prepara seu coração pra balangar e viajar na boa música sertaneja. Ele, gaita gaiteiro. Ainda ontem devia chorar, por muito menos do que já chorei. Vejo que já começaste a provar da mesma dor que por ti já provei. Porém não pense ser vivo a sorrir destas lágrimas todas que vejo cair. Também não penses que sou tão ruim pra dizer que te vás chorar longe de mim. Mesmo que seja teu pranto fingido, aqui tens um lenço de alguém comovido. Pode enxugar tuas lágrimas sim, mesmo que elas não sejam choradas por mim. Chorar, por muito menos do que já chorei. Vejo que já começaste a provar da mesma dor que por ti já provei. Porém não pense que vivo a sorrir destas lágrimas todas que vejo cair. Também não penses que sou tão ruim pra dizer que te vás chorar longe de mim. Mesmo que seja teu pranto fingido, aqui tens um lenço de alguém comovido. Pode enxugar tuas lágrimas sim, mesmo que elas não sejam choradas por mim. Pode enxugar tuas lágrimas sim, mesmo que elas não sejam choradas por mim. As melhores canções do rodeio brasileiro no Arena Tradição. As melhores do passado. Por aí correndo, o povo está sabendo em nossa cidade que o nosso amor já chegou ao fim. Você deixou de mim, porém não é verdade. Se isso um dia acontecer, o povo irá saber o que deseja tanto. Saber que sem o seu agrado morri afogado em um mar de pranto. Porém nosso amor é profundo e a inveja do mundo não nos aborrece. Seu corpo precisa do meu, é no corpinho seu que meu corpo se aquece. Um dia longe de você, começo a morrer, saudade me consome. Mas mesmo esse

Xerife Os Vaqueiros. Você está ouvindo a Arena Tradição com o Palito. Opa! Voltamos nós com a Arena Tradição. A partir de agora, vamos continuando com o melhor da música sertaneja. Ponteia viola véia, trazendo saudade. Essa é 10. Programa Arena Tradição. Ajuda quem vai esperar. Olhando o telefone do meu lado, já me sinto apavorado, esperando alguém ligar. Combinamos 9 horas e já são quase 10, e nada de tocar. No desespero eu disco o número dela, mas no mesmo instante ela também disca sem parar. No desespero eu disco o número dela, mas no mesmo instante ela também disca sem parar. O sinal de ocupado vai zoando sem fim. Já fico imaginando com outro está falando e se esqueceu de mim. Ela pensa a mesma coisa, insistimos sem apelo, e assim a noite vai passando e a gente fica esperando com cigarro, uísque e gelo. Rodeio é tradição, e tradição é com o Palito. Aquela rosa que tu me deste, com carinho plantei. Em poucos dias ela brotou, pensando em ti eu chorei. O meu amor pela roseira é igualzinho ao teu. Todas tardinhas ela eu regava, lindos botões florescer. A primavera foi se acabando e

aos sábados e domingos, entre meio-dia e as 2 da tarde, com Júlio César, no Canal 2 da Antena Web. A MPB sempre foi um género musical muito apreciado no nosso país. No Canal 2 dedicamos-lhe 2 horas por semana em Clássicos da MPB. São os grandes sucessos que marcaram a história deste género musical, o mais popular no Brasil. MPB, música popular brasileira, em Clássicos da MPB, aos sábados, às 7 da tarde, com a apresentação de Filipe Araújo, no Canal 2 da Antena 1. Você está ouvindo a Arena Tradição com o Palito. Estamos de volta, obrigado pela sintonia. Vamos no balanga, beijo, vamos de moda boa, gaiteiro. Arena Tradição. Soubesse que você estava aqui, eu não teria aproximado do local. Nesta mesa não me cabe, eu vou embora. Não é possível beber junto de um rival. Descontraída, limpando os lábios molhados de cerveja, eu procuro disfarçar comigo mesmo. Aqui num cantinho choro baixinho pra que ela não veja. Triste, se a sorte existe, eu vivo a esperar. Fim de noite, madrugada marcante, a minha amada amante, com outro neste bar. Os Vaqueiros. Palito, como tá o coração? Você perguntou como é que tá meu coração, menino? Meu coração tá igual a égua sorta em piquete de braquiara. Tá definhando, tá arrepiado, tá judiado demais, parceiro. Oi, oi, ah, Palito.